Eu andava perdido, sem direção, cego pelo mundo, preso na escuridão. Mas ouvi uma voz que me chamou. Era Jesus Cristo que me libertou. Ele entrou no meu coração, curou as feridas com suas mãos. Hoje sou novo, renascido em amor. Pelo sangue de Cristo, o meu Salvador. Jesus Cristo, Ele me libertou, das correntes do pecado me resgatou. Hoje eu canto pra glorificar o nome daquele que veio me salvar. Não sou mais o mesmo, posso sentir a paz que o mundo não pode destruir. Mesmo em meio à dor, sei que Ele está comigo pra sempre, nunca vai me deixar. Quando penso no que Ele fez por mim, eu me prostro e digo sim. Jesus, meu Rei, meu Redentor, pra sempre te darei o meu louvor. É Jesus Cristo, Ele me libertou, do abismo ao céu me levantou. Agora eu vivo pra testemunhar que Jesus é vida. Jesus é vida, poder e paz.